La la la la la. Yeah, yeah. La la la la la. Benita se ir além, mas benita se voltar. La la la la. Então entenda meu silêncio, minha solidão, meu máximo timbre intacto. São 4 horas da tarde, ainda não almocei não. Tudo errado, nesse zero eu limpo. Entre garrafas e maços vazios, tudo pra que eu não seja frio. Entre meus defeitos e fases que eu vivo, as que passei nessa estrada eu me encontrei. Em qualquer lugar, fazendo o que eu quiser, eu me encontrei. Cada reggae, cada som, cada beat, cada flow. De minha mente alcança, eu vou voltar só pra viver tudo novamente. Me esclarece quando atravesse a fronteira, longe de onde só passaram rasteira. No entanto, além de preencher espaço em branco e bandeira, levei bem mais a sério a brincadeira. Não disse levamos, por onde andamos, 3 manos desdobram planos, 10 anos que acumulamos os danos, sei que acertamos. O espelho mostra o clássico, eu clássico seu. Me acrescente, não depende dos seus bens. E amizade verdadeira, o segredo que espelha sucesso pela nossa bandeira, minha fraternidade. Entre garrafas e maços vazios, tudo pra que eu não seja frio. Entre meus defeitos e fases que eu vivo, as que passei nessa estrada eu me encontrei. Em qualquer lugar, fazendo o que eu quiser, eu me encontrei. Cada reggae, cada som, cada beat, cada flow. Aprendi de manias, costumes, defeitos e infames. Em algum lugar nesse caminho eu sei. Eu me encontrei. Em qualquer lugar, fazendo o que eu quiser, eu me encontrei. Cada reggae, cada som, cada beat, cada flow. Volto e volto pra ver se sumo no jeito de andar, tá?